yeah. Oh, nunca é demais pra mim, sou assim, vou atrás até o fim. Não adianta vir quem faz um sonzinho marroquim, se apavora sim. Minha rima, story, demora, sai fora, Zé Povim. Yo, os mero, lero, lero, de sempre eu não tolero. Pelo que quero, não espero, e assim prospero. E gero comentário na mesa dos otários. Tenho pensamento ao contrário, sou incomum, não desespere. Nem bero as dificuldades, eu supero. Mesmo vindo do zero, com vontade eu me recupero. Acelero na frente, exagero se necessário. No cenário hilário do rap, não me ser mais um cão. Completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente é mais uma, sabe porra nenhuma. Se seu estilo é fraco, um saco, vê se se acostuma. Cão, completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente, cê é mais um. Meu estilo é incomum, sou verdadeiro no terreiro, pode dar o zoom. Originalidade, várias interpretações. Legitimidade contra suas imitações. Faço minhas criações pra poder manter a ginga. Enquanto agrado multidões, tem uns pela que me xinga. Se a inspiração é gringa, a gente faz tudo que sente. Street até o osso, eu não sou 50 Cent. Em todo lugar, nego olha torto e passa mal. Desde o ponto do baú até descer no terminal. O style apavora, até rola constrangimento. A cueca vai de fora até se eu for em casamento. Os cara que me viu reclamou. Ah não, me poupa. Parece o Clodovil falando mal da minha roupa. Se liga na fita, maluco, não me compare, tenha respeito. Não quero pagar de marruca, apenas repare, esse é meu jeito. Não faço nada por fama, tudo no sangue, desde nascença. Eu sei que a rua me chama, o bagulho é punk, é a minha vivência. Não tomo cerveja sem álcool, e porra nenhuma que é light. O meu estilo rasgante, impressionante pra socialite. Ideias de verdade, fiz do rap minha sina. Na minha identidade, eu sou doador de rima. Se eu precisar de sangue, pra seguir inteiro, só aceito. Aceito se injetar em mim sangue de maloqueiro. Cão, completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente é mais uma, sabe porra nenhuma. Se seu estilo é fraco, um saco, vê se se acostuma. Cão, completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente, cê é mais um. Meu estilo é incomum, sou verdadeiro no terreiro, pode dar o zoom. FVMG. Sim, Salabim, Kabum, nasci assim comum. Pode ver que as belas telas e os malucos dão zoom. Os marrucos dão close, os gambeta atrás do meu chose. Sagacidade é verdade, aqui é rap, não é pose. Ose, novas atitudes me traz satisfação total. Aumento o ego e a moral, e paz espiritual. E pro meu bem-estar mental, aguenta com instrumental. Versos e rimas presentes que não ganhei de Natal. VMG, somos raros, calibres e seus disparos. Morrer é que sai barato, custo de vida são caros. Bustos robustos, reparo, biates pagam 10 mil. Um belo par de bunda e seios, claro, aqui é o Brasil. Não me entende porque estou flutuando do meu flow. Palavras sem nexo, causa orgasmo igual no sexo. Eu vou rasgar diploma de formatos, carteiras de empregados. Pois mais um dos incomuns eu sou mais louco eu sou, tá ligado? Esse é o recado pros aliados, filha da... Cão, completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente é mais uma, sabe porra nenhuma. Se seu estilo é fraco, um saco, vê se se acostuma. Cão, completamente insano, né? Minha mente engana, a sua mente sana. A minha frente, cê é mais um. Meu estilo é incomum, sou verdadeiro no terreiro, pode dar o zoom. Cão,